11 horas e 12 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu e eu vou conversar neste momento com a Margarete Groff, ela que é diretora financeira executiva de Itaipu Binacional. Bom dia, Margarete. Bom dia, Guilherme. Temos um assunto aqui que vem dando o que falar com relação às mulheres empresárias, mulheres empreendedoras, mulheres que participam ativamente da vida pública no Brasil. A entrega deste prêmio organizado por Itaipu, organizado por várias entidades com relação ao empoderamento das mulheres, será já agora no dia 31? É um prêmio liderado pela Itaipu Binacional, junto com o Tempo de Mulher, da jornalista Ana Paula Padrão, diversos parceiros, com o aval da ONU Mulher e do Pacto Global, e nós vamos fazer a entrega no dia 31 de março, em Curitiba. E estamos falando do prêmio WEPS Brasil 2014, Empresas Empoderando Mulheres. São 32 finalistas de um total de 186 participantes nesta primeira edição do prêmio? Exato, foi surpreendente a adesão, né, ao prêmio das empresas. Nós tivemos 186 de todo o Brasil, que é lógico que a concentração é no sul do Brasil, que foi em torno de 52% de empresas do sul. Mas dessas empresas, 70 fecharam a avaliação final, né? Conseguiram atender, conseguiram responder todos os requisitos, e dessas finalistas nós temos 32 empresas que receberão certificado de finalista e uma parte delas receberão troféu. Importante falar que esse prêmio é um prêmio educativo, ele não é um prêmio concorrente. É para despertar a cultura da equidade de gênero e do empoderamento das mulheres nas empresas. Então, as empresas receberão um troféu que vai ser de uma forma que a cada ano ela pode participar novamente, pode melhorar a sua classificação. Então, nós teremos troféu bronze, prata e ouro, que é o top da premiação. Itaipu é uma empresa, uma entidade que vem obtendo ao longo dos anos resultados importantes nesta área de empoderamento das mulheres, inclusive mulheres ocupando cargos altos na hierarquia da usina, o próprio cargo de diretora financeira, um dos mais importantes da hierarquia de Itaipu. Como é que essa experiência de Itaipu ela pode ser trasladada também a outras empresas brasileiras? De fato, Itaipu chegou a esse momento de poder ser uma líder de um prêmio no Brasil, que é o primeiro prêmio dos princípios de empoderamento nacional no mundo, né? Nós temos a primeira iniciativa que tem mundial, depois pode até ser replicado em outros países, né? E nós chegamos aqui com essas competências e esse aval justamente pelo programa de equidade de gênero que nós temos na empresa, que trabalha com as pessoas, com o corporativo, com a comunidade e com as instituições. E recebemos um reconhecimento da ONU no atendimento aos 7 princípios de empoderamento. Então, desta forma, Itaipu também está contribuindo, está repassando sua experiência a outras empresas, né? De forma a que incentivar a equidade de gênero e criar essa cultura de respeito à diversidade por meio das empresas, que eu acredito que é uma forma efetiva de a gente estar melhorando e dando mais espaços e buscando equilíbrio entre o feminino e o masculino no mundo empresarial. Agora, independente de quais empresas, quais iniciativas sejam premiadas nesta cerimônia do dia 31, agora na segunda-feira, dá para dizer que o principal destaque deste prêmio é mesmo o fato de que temos 186 participantes inscritos? Sim, tem duas coisas que eu acho importantes. Foi a participação, que realmente é um número inédito, né, dentro de um tema que ainda é pouco conhecido, né? Nós também chegamos com 70 empresas que conseguiram concluir todos os requisitos, né? Então, isso é realmente um destaque, mas uma coisa que é muito importante, os princípios de empoderamento das mulheres, que foram lançados em 2010 pela ONU e pelo Pacto Global, no Brasil nós temos quase 60 empresas que são signatárias. Deste grupo de empresas que se inscreveu no Prêmio WEPS Brasil, apenas 6 são signatárias dos WEPS, que é os princípios de empoderamento, né? A sigla é em inglês. Então, o que é interessante é que muitas empresas que ainda não são signatárias, mas já estão tendo iniciativas. Talvez ela não tenha um programa formalizado, mas ela já tem iniciativa de equidade de gênero dentro da sua empresa. Então, realmente, nós provocamos com esse prêmio uma análise das próprias empresas, né, para ver se ela realmente já trabalha com isso, se ela já tem ferramentas, e daqui para frente ela pode também, estamos despertando, né, para que a empresa seja signatária e possa competir depois até globalmente nesse quesito do empoderamento das mulheres e da equidade de gênero. Itaipu Binacional é uma empresa, uma entidade com participação no Brasil e também no Paraguai, por seu caráter binacional, com sucesso, com a base no sucesso desta primeira edição do prêmio realizado aqui no Brasil. Existe possibilidade, previsão de que seja realizada também uma iniciativa similar no Paraguai? Com certeza, nós temos, a Itaipu tem a política de equidade de gênero é binacional, né? Nós temos um comitê de equidade de gênero binacional e as ações, elas podem ser feitas. Nós tivemos essa iniciativa por conta da rede do Pacto Global no Brasil e da ONU Mulheres no Brasil, que também nos apoiou fortemente. Agora, essa iniciativa pode já na sequência ser replicada no Paraguai, que vai ser uma coisa muito bom, muito importante do ponto de vista também da binacionalidade. Conversei aqui na CBN com a Margarete Groff, diretora financeira executiva de Itaipu Binacional, que nos falou a respeito aí da entrega deste prêmio UEPS Brasil 2014, Empresas Empoderando Mulheres. Será agora no dia 31 em Curitiba, uma cerimônia a partir das 7 da noite no Teatro Positivo, com 32 finalistas, de um total de 186 participantes. Margarete, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Muito obrigada pela oportunidade.